Salvador. Cantavam as crianças com vozes de louvor. O povo hebreu saudou-te com palmas e com flor. E nós cantamos e Cristo Salvador.